10 left turn in Boca de Mato, Aru transition. Caju transition, SCAC. 5135 and the bat control 120.8. Retro receive, Palermo 35 field, departure 10 left turn, Puka Aru, 5135, and control 120.5. Read back, squawk, report ready, start up engines. Next for startup, 5738. Para o taxi, Azul 4207, com 112 a bordo, 3 horas e 50, alterna com. Copiado, confia, 350, 112, autorizado por seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto para a torre, 18 decimal, 95. Passa autorizado via pátio Índia Alfa, ponto espera, 9-0-2-8-9-5-4-2-2. Webjet 6740, fique atento e aguarde a passagem da aeronave Embraer 90 da Azul via pátio principal. Posso prosseguir seu táxi via Juliette para o gate 10. Agora vai dar uma da Azul, depois vai prosseguir para o pela Juliette para o Gui 10, 6740. Trip 5220 no localizador. Tá dado no ILS 5210. Sim, de complexo final, chame torre 1895. 1895-3210. Salvador, boa tarde, Trip 5220. Trip 5220, boa tarde. Continue a aproximação em forma com trem checado, pistão no zero, vento 140 graus com 89, Trip 5220. Solo, boa tarde, Oxander 6213. Oxenar 6213, boa tarde. Aguarde a autorização de tráfego, Galeão, um minutinho para cópia. Nós vamos para cópia. que é o 6213, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apesulo 10. Frequência do controle 120 decimal 8, código 5132. Ok, 360, decola 10, curva à direita, posse da Dael, Leda, Bridge, no Fórmula 10. 5132, transponder, Chané, 6213. Planejamento correto neste fracionamento táxi. Gente. Cinco dois dois zero, passo externo e baixo trabalho. 5220, Luciente. Tem pouso autorizado na pista no zero, vento 160 graus com 8 nós. O trip 5220. Autorizado o pouso, cabeceira 10, trip 5220. Salvador, 4207, sente. Observe o tráfego na curta final, um ATR da Trip após o mesmo ali, mantém no zero. 4207. Posso passar o ATR da Trip e alcançar a área e manter a pista no zero, no 4207. Conforme a Juliette, Vitor Charme, bom dia. Mantenha-se em condições usuais quando o Nebel desça para 1.500 pés na proa de Parito. Encha. O 5220, seu solo 53, libere direita, chame solo 219. 219, obrigado. Para a torre, Salvador, prossiga. Poderia onde vai estar? Trip 5220. Trip 5220, táxi via quilo para o pátio 3. Via quilo para o pátio 3 do Trip. Tráfego Salvador, boa tarde, tá 3859, informação ótima. Então 3859, aguarde autorização. Aguarde. Aéreo pronto, 5-0, 4-2-7. Livre decolagem, o vento de 170 graus com 8 nós, o trip confirmando o azul 4207. Livre decolagem, 5-0, 4-2-7. 4207, decolou 55, chame controle em 1208, um bom dia. 208, bom dia, Azul 4207. Control de Salvador, bom dia, Azul 4207, cruz 1400 para 360 na Dayan. Azul 4207, bom dia, contato radar, Dayan da Bridge, sub mantém a nível 360. Só mantém 360 na Dayan, Azul 4207. Azul 4207, da presente, apresado Leda. Da presente, Leda, 4207. Latangos, Torre. Confirma pra gente, vai encaminhando uma DLA, tudo 5.05, confirma. É, pra gente tava vencido aqui, o plano inicial era pra 3.35, ele venceu, a gente vai checar aqui se tem a DLA. Foi pra que horas? Pra 15.05, confirma. Ok, 15.05, vou dar só uma checada aqui rapidinho. Plataforma 1.05, Juliette, Juliette, Vitor Charlie informa tráfego 2 horas, 12 milhas, mantendo 1.500 pés no momento sobre o través de Vera Cruz, um Papa Alfa 3-2. Chega ali, Matango. Não há tráfego em formar, acuse fora do solo, o vento 170 graus, 8 nós, aqui no aeródromo. Papai Romeu Bravo, Papai Mike, controle. Washington 04, ciência, voando a proa de Paripia, após o rotatório, reporte com o visual. Gente de Matango prosseguindo para o setor, seguindo a estrada, vai prosseguindo para o pedágio, né, a localidade próxima ao pedágio, não é isso que ficará sobrevoando? Sim, é o pedágio, senhor. Gente, na minha escuta, Hotel de Matango. É por 777 para o táxi 136, abordo 3 horas e 10, descendo em São. Confis, qual é o PB? 136, Santos. 136, copiado, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto espera, torre no 8, principal 612. Índia Alfa, ponto espera, 612, eu vou no Sala. Aqui a gente ficou no sistema aqui, na verdade não tinha DLA do 3859. O que foi feito um novo plano, porque a gente recebeu aqui FPLs, porém o centro ainda não recebeu o seu plano. Não, por enquanto não, a gente chegou agora com o centro nesse momento e ele falou que ainda não tinha recebido. A gente vai checar aqui, nós estamos aguardando a resposta por parte dele após o recebimento, e se a gente tiver alguma coisa que a gente informa também. Ground object 5728, pushing fast 10 number 6. Clear, you point right for attack. 5728, number 28. Torre Salvador, Albuano 777, não posso esperar da 10. Uno 777, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 8 nós, 1777. Liga alinhamento e decolagem da 10, Albuano 777. 3191. Prossiga, 3191. Para cópia. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 380. Decola pista 10, curva à direita. Saída Tael, Leda, Bridge, Tesu 10. Controle 120, decimal 8. Código transponder 5111. Aprovado Galeão, 320. Decola 10 à direita, Dael, Leda, Brilha, Pesulu 10, zona 208, controle 5111, no transponder, está 3191. Ok, correção no nível, o nível correto é o nível autorizado 380, negativo 32, que 380 é o correto. Ciente, 380 foi autorizado, apenas confirmando, foi passada a DLA para o nosso plano? A gente está aqui com plantas 14:42. Tá ok, obrigado. Uno 777, decolou 04, chame controle, Uno 208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, está passando muito mais que 10, está informação ótima. Está retornando de Valença, que é a 90, que estou bravo, como está falando. Estou passando o Vitor Mike Quebec, número 510, corredor Vera Cruz, aposta através de Paripe. Autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, 3. Boeing, correção, Bravo Eco 58, mantendo no 1500 pés. Está ciente do tráfego já coordenado com o Vitor Mike Quebec. Isso é certo, é muito avisado, o tráfego de gente. O Adão 04 está passando o Paris, com o 1500, já avisou para o campo. Ciência, guarda transferência, guardião 04. Guardião 04, torre 11895. 11895, grato. Estabilizado, né? 721. Ciente completo final, chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Guardião 04, ciente. Reporte na final da 17, aproximadamente 3 milhas, Guardião 04. Reportará 3 milhas da 17, o Guardião 04. Salvador, muito boa, web, 721 ILS. 6721, continua a aproximação, reporte na curta, final 6721. Bota na curta, 6721. Okay, Roger, send me my to Trax, Webjet 5728, stand by. Sono 0, nós, 6721. Tá livre na 10, Web, 6721. Confirme. Obrigado. Confirme, Papa Romeo Juliette Vitor Charlie. Para o Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, vai para a rotatória agora. Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, é pro Iparipe. Após Iparipe, rotatória está autorizada, reportará quando visual. Ah, já está visual, mas vai para Iparipe após a rotatória, Juliette Vitor Charlie. Gente. Guardião 04, reporte na curta final, deu no 7, vento no 70 graus, no 09, Guardião 04. Na curta final, reportará, o 04. O anterior estava no sistema, estava ativado. Só que a gente já pediu, ele vai desativar o anterior e já está inserindo aí o plano novo pra gente. Só vou checar com o centro agora. Tá, ok. Muito bem, a questão é porque se fosse um DLA era instantâneo. Agora, como foi feito no novo plano, a gente tem que aguardar recebimento por parte do centro. Ok, obrigado. Ô, fala, Oceanero 6302 para o táxi. São 126 bordo, 126 bordo, 4 horas, com o FIS alternado. Ok, copiado. Com o FIS, 4 horas, 126. Autorizado o táxi, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Oceanero 2895, obrigado. Webjet 5728, Webjet 5728, clear taxi by Man April after taxiway in the road upon the contact tower 118.95. April, India 3859, Curitiba, nível 360, decola pista no zero com curva à direita, saída Arbo, Elefa, Zulu 21, frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5152. Ciência 3859, autorizado, Curitiba, nível de voo 360, e a rota do voo, decola pista no zero, curva à direita, Arbo, Elefa, Zulu 21, controle 120, decimal 8, transponder 5152. Cotejamento correto neste fracionamento táxi. Tá pronto o acionamento táxi, tá 3859. Só confirma? Tá pronto, puxa o acionamento, tá 3859. Autorizado, reporte para o táxi. Salvador, boa, web 6721, na sua escuta, livrou. Objet 6721, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 6721. Melhor da fase. É nóis. Vendo separação com a mesma, seu tráfego é número 2. Reporte na final de 3 milhas da 17, então, Juliette Vitor Charlie. Ali, vai reportar final de 3 milhas transete. Correio Oceanair 6312-13, ponto 010, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, Delta 10, vento 160 graus, 10 nós, Oceanair 6213. Linha decola, Oceanair 6213. Guardião 04, 3 milhas, baixou, travou. Livre pulso no 7, 160 graus, com 10 nós, Guardião 04. Reportará no solo controlado, 04. Good morning, maintain Gold Trash on 810, website 5728. See you. Qual a altitude que mantém? 3895, aguarde autorização de tráfego, Guarulhos. Guardado. Interceptada a final da pista no 7, ajuste do altímetro 1014. E aí, vai acertar uma 360 para pela esquerda, direita e tentativa. Objeto 5728, clear one up and wait, turn away 10. Line up and wait, turn away 10. Paulo Salvador, 3259, para o táxi, PAB 182, 4 horas e 35 de autonomia, alterna Galeão. Ah, Romeu, Papatango, Romeu, acena a identificação, chegada a Mari, desce e mantenha 050. Mari, descendo para o 50, Papatango, Romeu. 2118, decimal 95. Parte principal em alfa no ponto de espera 1989-5038-5. É, chegada Mari, desse mantenha 06. Nível autorizado 060, TAM 3804. Estrela de Salvador, boa, Oceanair 6213, da cola, se escuta. Oceanair 6213, boa tarde, contato radar, saída da Euler da Bridge, submantenha 360. 360, por sinal, gente, vai pro Dita El, senhorita Oleda. Autorizado, Oleda da presente, Oceanair. Oleda, obrigado, 6314. 213. Controle de tomate de ataque em condições visuais, totalmente visual, com a pista no 7, na rotação. Pouso, aguarde, hotel Limatango. Aguardando, Tango. Bravo, Papa Mike, solo 1-5, acelere o tráfego, o táxi, reporte livre.